Exato, tá 3597, chama o táxi. Exato, chama o táxi. Paulo Salvador. Bom dia, o Xanamé 225 na 06 para o push e acionamento. Inicia de imediato, 6225. Afirmo. Ok, livre chama o táxi. Livre chamar a conta. Pesano 53, chame o centro Recife, 251-928-35. Cono 2235, 3531. Ok, reporte na saída do pátio 3 para ingresso no pátio 1. Para o pátio 35, no 7, está com 174, 4 horas, confira. A 35 no 7 está autorizada até o ponto de espera da 10, via pátio 1 em Índia, na retaguarda da voz da Bianca, está através da posição 62. Quando no ponto de espera 1895 atua, em 1014 ajuste. 04, visual com a Bianca, pátio indo, ponto 7895. Passou, está perfeito para trás. Próximo no táxi é azul 4201, no POB, 127, autonomia de 4 horas, alternadeira ao preto. 4201, na direita via Índia, ponto de espera 1895, 1014. A direita via Índia, ponto de espera 1895, 0-4, azul 4201. Seu 6225, PAB de 117, 2 horas e 54 da Goiânia. 6225, táxi, já pátio em Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 014. Pátio de 1814, 1814, 1895, 1014, ajuste. 1895. bom dia, Golno 093, informação Golfo 3 ao Zero, com Golno 093, informação Golfo, confere, autorizado com FINS, nível 360, via rota do plano de voo. Subida a Boruno, elefa, curva à direita após a decolagem. Transponda 5404, controle 120, décima 8. Autorizado com FINS, 360, rota com Flamengo, boa, 1, elefa, curva à direita, 504, 1208, Golno 093. 5404, código. 404. Correto, chama para o estacionamento, Porto Anoia. 6225, bom dia, autorizado a alinhar e manter na pista do zero, senhor. Alinhar, mano. Requebec, Quebec autorizado, ingresso, pátio 1, posição 01. Salvador em 120, décima 8, bom voo. Chama Salvador 208, azul 4201. Galeão, nível 360. Voo no 963, autorizado Galeão, 360, via rota do plano de voo. Subida da Euleda Irume, curva à direita após a decolagem da 10. Transponda 5401, controle 120, décima 8. Azul 4201, contato radar na decolagem. Mantenha 330, após 2000, Voileda. 320 após 2000 voaridas, após 201. Confirmando a saída da Euleda Irume. Da Euleda Irume. Certo, no 963, chama para o Pichubé Catano. Obrigado, senhor. Pichubé Catano, neto no 963. P225 autorizado a decolar, pista 0, vento 1, 0, 0, grau 0, 7, nosso. Deve decolar, dá uma 0, 6, 2, 2. Salvador, chame a 6, 2, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6225, decolando aos 24, chame agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 208. Controle Salvador, muito bom dia, o Xener 6225. 35, contato no radar regular, em segurança, tem a 380, Arboruno. Para o 380 na Arboruno, 6225. Azul, Solo Salvador, Azul, Alfa CR Quebec, bom dia, informado BRT Report. Ok, bom dia. Aguarde, vou no 093. Aguarde, no 093. Para o táxi, 3890, estamos com 124, a bordo, alterna Fortaleza, com 3 horas e 30 de trânsito. 3890, táxi via Pátio Uni Índia, ponto de espera 1895, 1014, ajuste. 14, Pátio Índia, ponto de espera 1895, 3890. Como, você deve haver sonoro? 2 minutos com o pushback, meta de número. A aeronave da TAM finalizou o push agora na 08, está iniciando o táxi. Assim que ela livrar sua retaguarda, será autorizada. Sim, então vai aguardar. 3517, decolado aos 26. Chama agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 120.8, obrigado, TAM 3517, bom dia. 3, portão 9, livre para estiver questionamento, chama o teste. Obrigado, posicionar na 093. 3517, está aguardando a decolagem. Igual aqui, 360 via Arboruno. Ascensão nível 360 via Arboruno, TAM 3517. 6225, vou direto, Elefa. Elefa, na presença. O Xané, 6225, vou direto, Elefa. Elefa, na presente. Azul 4201, chame Recife 251, alterna 2835. 3890, bom dia, TAM 3890, autorizado linhagem decolar da pistão do zero, vento 1110 graus com 07 nós. Livre de alinhar e decolar da 10, TAM 3890. 28, 2 horas e 40, galera. 093, táxi via Patione Índia, ponto de espera 395, no 0, no 4, ajuste. Patione Índia, 2295, ou 99. Na 621, táxi à direita via Índia, ponto de espera 295, ajuste no 0, no 4. Zero decolado aos 31, chame agora o controle Salvador, frequência 120 decimal 8, bom voo. 1208, bom dia, obrigado. Chané, 6225, chame Recife em 288, alterna 260. 288, 260, bom dia. Salvador, 3890. 3890, contato radar radioecológico, suba, mantenha nível de voo 330, saída PUCA. Nível de voo 330 na PUCA, 3890. Pesado alinhado e decolar, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 099. No 7, chame Recife em 288, alterna 260. 35 no 7, Recife em 288, 260, bom dia. Como é 49, bom dia, sem indicação, desse mantém 040. Pela bom. Bom dia, Bono 093, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. A linha mantém no zero, Bono 093. Meu, é com Índia, sem indicação. Eu com Índia, contato radar, minha milha, Oeste Salvador, empresa da Chile da Mãe, direto a mão, e chama minha tela descida. Azul 2775, acione identificação, empresa da chegada na área. Aguarde descida. Gente, autorizada a Mara, aguardando para descida, sentido o tráfego de Elcio para Salvador, 2775. Controle Salvador, bom dia, Xarena 201, cruza 1,9710, possibilidade mais 2000, voa lenda. É 2,1,1. Contato radar na decolagem, submantenho 360 após 2000 leda. Cruzando 2000, vai voar lenda, aguardando a possibilidade de uma proma da frente, lume ou algo que seja para coordenação. Tá bom. Obrigado. Azul 275, contato radar, a 5 mm sudoeste de Salvador, desça para o 050. Ciência autorizada 050, 273. Estado radar, passando coral. Mantenha a proa de Salvador, chame para a descida. Por enquanto, mantenha Salvador e aguarde para o armário. Salvador em 1-2-0-2-8, bom voo. 208, bom 1093, bom dia. Salvador, bom dia, bom 1093, 1400 na saída Arbor 1 Elefa. Bom 093, contato radar regular, sua via Arbor 1 para o 360. E Arbor 1 para o 360, bom 1093. 3890, chame Recife 2545, alterna 2685. Lembra 2545 ou 2085? Maestro, tá 3890. Ok, tá 3890, bom dia. Oceaner 6219, vou direto Irume. Autorizado Irume, grato, Oceaner 2, 1-8. Oceaner 6219, direto Irume, retita o 340. Escrito 340, Boa Mirumi, Oxa 6209. Bom, 093, poderia voar para a posição Elefa. Elefa, 093. Direto Elefa, bom, 093. Salvador, 2775, se autorizar, se condições de mal, terra Vitor 366. Pode manter a chegada à mar e aguarde orientada para o final da aeronave, 275. Assento, 275. Salvador, bom dia, passarelo 2229, sem informação, voo. Salvador, bom dia, passarelo 2229. Passarelo 2229, autorizada a chegada a mar e reporte para descida aqui na Galo 04. Aqui é a autorizada a projetar, senhorita. Mantenha a chegada 2229, número 4 na aproximação. Mantenha a chegada a mar, passarelo. Azul 2775, desça para 4, meu pet, final na 094, voo 7366 para o RNAV. Ciente para 4000, voo no 094, voo terra 5366, azul 2775. O Xana é 6219? O Xana é 6219, voo Irumes, restrito nível de voo 340, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterno no 28 decimal 35. 6640, Irume, 251, confirmando 12245 acertada. 128 decimal 35. 2835, bom dia. Azul 4958 na Proa de Salvador, serviço descido. Azul 4958, desça para nível de voo 100, voo em proa de Itap. 100, proa de Itap, Azul 4958. Voo 649, reduz a velocidade para 2.00 nós, número 3 na aproximação. Paulo Salvador, bom dia. Papa Romeu, Mike, Enx, Fox Trot, da Tan. Proa 230, limite radial 290 do VR de Salvador. Azul 4958, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, 4958. 4958, vou direto 366 para o RNAV. Direto 366, 4958, não fiz um ajuste, sério? NH 1014, Azul 4958. Direto 4958. Azul 2775, desça para 2500 pés, autorizado a RNAV, reporte estabilizado. Para 2500, autorizado a RNAV, reporte estabilizado 275. Runo 093, chame o centro Recife, frequência no 28.8, alterna no 26.0. 288.260, gol no 093, bom dia. Gol passarei 2229, dela descida? 2229, desça para nível de voo 080, QNH no 04. 080, passarei 2224. Azul 4958, segue tráfego. 11 horas e 8 milhas, rumo nordeste, cruzando nível de voo 070, em descida para 2.500. Alfa Tango 72 da companhia. Ele vai seguir a nave da companhia, o Azul 4958. Do 2229, voa Itap. Na presente, Itap, passarei 2229. O papai, o meu CA, novembro, Vitor. A intenção é agora de pico no 7, para Guarambi. CA, novembro, Vitor. Então, de Salvador para CA, novembro, Golf Índia, Guarambi. A rota via radial 276 de Salvador, 200 milhas cancela e prossegue visual 145. Circulando pistão no 7, curva pela direita, cumpre o perfil da subida Arbor até a posição Arbor, Arbor direto Guanambi, Arbor 1. na subida. Controle 120 decimal 8, do 118 decimal 95, acione o transponder 540, Papa Romeo, C90, Vitor. A alternativa seria a vitória, bom, aqui já teria autonomia? Acionamento, táxi, decolagem, formando um POV junto com a torre 118.95. A informação em curso é hotel, ajuste de altímetro no 0, 1 no 4, 1014. Boa viagem, novembro, vida. Salvador, 1963, pronto para o táxi, 1763 a bordo, turno 63 horas e 8, altera, confim. 1963, 1763 a bordo, 3 horas e 8, altera, confim. 3 e 8, confim. Sente copiado, táxi em 100, segunda direita, via Índia. No ponto de espera, pista no 0, mantém a posição, chame torre 1 no 895, ajuste no 0, no 4, boa viagem. Ele segue em frente, táxi via Índia, ponto 0 da 1-0, chama 2-8-9-5, ajuste no 0-4, ponto 9-6-3. Gente, 3-4-0, já temos aprovação, informação em curso em hotel, ajuste 1014, só um instante para a cópia, será 9-9-7-0. Noroeste da posição Serra Vitor 366, é suma navegação, voo Serra Vitor 366 para o Renato. Paredo 2229, reduz a velocidade para 2009, número 4 na aproximação. Reduzindo para 2009, para E 70 quanto para 4? 24, liberal 9970, autorizado Salvador Teresina, rota via Pesulu 20, Tango Romeu Serra, depois direto, conforme rota do plano de voo. Nível autorizado 340, decolando pista no 0, mantém a reta decolagem até cruzar 2.000 pés na terceira milha, após curva pela esquerda, compre o perfil subida Momo, transição Nenim, onde intercepta a rota, segue conforme. O controle 120.8, torre 1 no 8.95, transponder 5425. Complete aproximação, chame a torre 1 no 8.95. 1895, boa, 4950. Correto cortejamento, pátio 3, reporte para o pushback também. Dan Mike Yankee Foxtrot estacionou no portão 7, bom dia. Ainda prossegue o quadro 950. Torre Salvador, bom dia, voo 963, ponto de espera da 0 pronto. Voo 963, mantém o ponto de espera. Ponto de espera, voo 963. Delta com Índia, mantendo a chegada, desça até 5 mil pés. QNH 1014. Papa Romeu, Romeu Eco Índia, vai manter chegada até Toque, após Toque, voo incerto 366 para a Rinaldo. Até Toque, após Toque, 597573, chamou o Confim, pé. 5973 para Recife, já aprovado 330, quanto cópia? Rio 5973 de Salvador para Recife, rota via Pesolão no 7, nível autorizado 330. Decolando pista 10, mantém a reta decolagem até cruzar 2 mil pés na terceira milha, após curva pela direita, correção, curva pela esquerda. O perfil subida Puca, Jamo, transição Aracaju. O controle em 120, décima 8, torre em 118, décima 9, 5 e o transfone é 5446. Delta Planejamento correto, chame o posto de busca e lançamento 43, Rio 5973. Gente, só um instantinho, o azul 2775 na escuta do solo, táxi autorizado, cruzamento autorizado da Alfa, quilo, parte 3, atento sinalizador, previsto aqui é remota, 3, Romeu. Parte 3, remota 3, o 2775. O Rio 5973. É, o último ou penúltimo 27 aqui no Fat 3? Gente, temos a terra da azul para estacionar à esquerda, lá na remota 3, autorizado para o espectacionamento, chama para o táxi. Rio 5975, hotel confere, ajuste no 014, Salvador, Fortaleza, pronto, cópia. De novo, com aproximação, guardando transição de pouso, altímetro no 014. E já sobre o Gavito 372? Afirmativo, agora no 372. Tente, aguarda transição de pouso, o 1649. Guardando, livre pouso, voo no 672. Cumpre o perfil de subida Momo, transição Froti, a frequência do controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95, transfone 5442. 9498. Cotejamento, parte 3, chama o próximo. Azul 4958, Libra Delta. Cruzamento autorizado da Alfa, táxi de Aquilo, parte 3, remota 3, Lima, para o 4958, Azul. Cruz Alfa, Aquilo, parte 3, 3, Lima, 4958, obrigado, senhor. Bom dia. Salve, Azul, bom dia, passarei 2229. Passarei 2229, altímetro 1014, reporte Serra Victor 372. Passada até a ver com 372, passada 209. Passarei 2229, passando no Serra Victor 372, baixate a cara. Tente, visou com a TR, aguarda apenas a pista livre. 2229 do Passarei. Uno 649, seu solo 56, livre à direita, chama o solo 1219. Solo 219, fala bem, Bem, 5975, aguarde para o pushback de estacionamento. Salvador, 4 horas e 3 com 4 no POB, táxi em frente, segunda direita via Índia, no ponto de espera pista no zero, mantém a posição, chamitou em 1-8, decimal 95, ajuste altímetro no zero, no 4, boa viagem. Piso no zero, vento 1-1-0 graus, 089. Autorizado, pouso 1-0, passageiro 229. 49, táxi autorizado via Alfa, aporte antes da Juliette para ingresso no pátio 1, o portão será 8. Táxi Alfa, para o portão 8. Gente, aporte antes da Juliette, ok? O Rio 5975, pátio 3, autorizado para o pushback acionamento. Temos um 27 companhia liberando a cauda, na sequência autorizado, ótimo táxi. Final, pistão zero. Tá, visual com a TR, o voo 963. Gente, Gol 1963, após a passagem do ETR, da Passaredo, a linha mantém cabeceiro 1-0. Agora a TR da Passaredo, a linha mantém, não, Autorizado à esquerda, Juliette, portão 08649. Estamos só 121, décimo 9. O Patrulha 2229, bom dia. Táxi Alfa, Kilo, quais são? Alfa Juliette, a remota 1-2 do Pátio 1. Chama essa do táxi aí, Juliette, para ingressar no Pátio 1. Alfa Juliette, remota 1-2 do Pátio 1, vai chamar essa Juliette. Solo, será 9970 para puxar o caminhonete, 4-9. Seu grau 089. Desregulagem no 963, pista 1-0. A retaguarda, creio que esteja à direita do seu tráfego. Caso em condições com a equipe do solo tiver condições de iniciar o pushback, autorizada, chama o táxi. Afirmativo, eu tô visual com 27, tem condições de iniciar o pushback, 0997. Solo com 9937, ciente da informação, hotel para autorização, Brasília 38, portão 4. Gente, 9937, hotel confere, ajuste de altímetro no 0 no 5, Brasília 380, só um instante para a cópia. Aguarde. Escuta. Passaria 2229, esquerda Juliette, ingresso autorizado, pátio 1, remota 12, atenta ao sinalizador. Juliette, remota 12, autorizado, 2229. 1895, graças a Deus. Meu papá Romeu Romeu Atinga, na aproximação. Rio 5975, a transmissão está um pouquinho baixa, podia pedir os dados e já de imediato autorizado para seguir com o táxi, o ATR da parceria do Cruzará, frente na sequência, segunda direita via Índia. No ponto de espera, mantém a posição, chame 2198-95, altímetro agora 105-1015. Confirme só os dados, gente, viu? São Gonçalo, 03, autonomia de? 255, copiado, tenha uma boa viagem. Obrigado. 372, Índia. Continua a aproximação, aguardando pista livre, Papa Romeu, Romeu é com Índia. Está presente cancelamento para pouso na 17? Gente, já que visual propôs cancelamento, modificado ao 02, o plano agora, efetua uma curva esquerda para uma base pela direita da 17, reporta na final da 17, para o meu Romeu, quem dia? Curva esquerda, base pela direita, reporta na final da 17, graças. 0, está pronto, táxi com 4 a bordo, autonomia de 4041, alternação, Luiz. 04441 São Luís. O táxi autorizado, siga 27 à frente, ponto espera no 0. Chame torre 118.95. Altímetro no 015 agora, o Sideral 9970. Bateu na 0 ponto espera, você na aeronave da Rio. Muito obrigado, até a próxima. É. Fala 9937, tá bom? Salvador? 2937 para autorização. 2937, autorizado de Salvador para o Aeroporto Internacional de Brasília, a rota via Pesolo 17, a Pino, depois segue conforme rota do plano de voo. O nível autorizado 380, 380, decolando pista no zero, mantém a reta de decolagem até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas, após curva pela direita. Executa o perfil subida Arbor 1. Após Arbor 1, eleva, onde intercepta a rota e segue conforme o plano. O transponder 5450, frequência do controle 120.8 e a torre 118.95. Voo 330 via saída PUCA. Para o 330 via saída PUCA, Rio 5973. Alguma possibilidade de acender direto com a proa de Romeu Fox 08? Por 93, aguarde e coordenação com o centro. Ok, no seu aguardo. Paulo, Salvador, bom dia. É o Sam, Mike, X-Ray, Quebec. Sam, Mike, X-Ray, Quebec. Está na remota do Pátio 1 e o reporte para? Ponte 9, ponte número 9, Pátio 1. Gente, remota para a 9 do Pátio Principal, chame quando estacionado. para o táxi, por Romeu CA, November Victor. Tico 975, autorizado a decolagem, pistão 0, vento 110 graus, 08 nós. Papa Romeu, Romeu com Índia, seu solo 06, confirme o pátio. Autorizado backtrack, reposta pista livre. Romeu CA, November Victor, táxi a critério, reposto no ponto de espera, táxi aí, papá. Gol 9937 para pré-acionamento, portão 4. Gol 9937, autorizado, para pré-acionamento, portão 4, reporte para o táxi. Reporte para o táxi, 9937. Sideral 9970, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, Sideral Romeu CA, November Victor, táxi via pista 17, reposto sobre a cabeceira alinhada. Gente, Papa Romeu, Romeu com Índia, estacionar frequência livre, até a próxima. 975, decolado de Salvador 07, controle 120, 18. 208, bom dia, senhor, obrigado. Controle, bom dia, o Rio 5975, decolou, perfil Momo. 5975, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350 via Ceira Momo. 350 na Momo, 5975. Oi, Salvador, muito bom dia. Papai Romeu, Papa de Bolívia, na escuta, tem informação até o destino, Feira de Santana. Papai Romeu, Papa Vitorinho, contato radar. Autorizado voar direto ao destino, reporte para mudanças das regras de voo. Voa direto ao destino, pode continuar na descida, Papai Romeu, Papa de Bolívia. Papa Vitor Índia, o senhor está em espaço aéreo Golfo, autorizado descida para nível de voo 140, aguardando a modificação das regras. Gol 9963, chame o Centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterna no 28 decimal 3. 25123, 223. O 963, a secundária 128, decimal 35. 35, obrigado. É o 9970, autorizado a decolagem, pistão 0, vento 100 graus, 08 nós. Aguarde coordenação com Recife, está autorizado voz Jamo. Entenda Jamo, Recife, 3, táxi autorizado à direita via Índia, no ponto de espera no 0, mantenha a posição, chame torre 1 no 8, decimal 95, altímetro 1 no 0, 1 no 5.015. Ele está descendo no ponto de espera 895, 1.015. Federal 9970, decolado aos 10, controle 120, decimal 8. 08. 4 a bordo, posto seguro alternativo, autonomia de? 45, alterna no 26, decimal 85. 1245, secundário 1285, bom dia, 5973 da Liga. Salvador, para tomar meu papo de gringa, cruzando o nível de voo 140 para mudança de média. Aparra meu papo, Vitor Índia. Plano modificado no 0111, não está autorizado a decisar. O estudo de tráfego, reporte cruzando 4.500 pés. Controle Federal 9970. Federal 9970, contato radar de decolagem, suba para nível de voo 340 via saída Momo. 340 via saída Momo, possibilidade de voar código Neném. Aguarde 9970, temos aeronave na sua frente também mantendo a saída. Dois, controle 120, décima 8. 208, 7. Turno no 8, décima 95, informação em curso é a Índia. A única informação significativa foi modificada foi o altímetro, no 015. Boa viagem. Romeu, Sierra, novembro e Vitor. Contato radar na decolagem, suba para nível de voo 300 via saída Arbo 1. Sobe 300 via Apo. Papa Juliette, Zé Romeu, passa a passa, reporte para o táxi. Federal 9970. Prossiga. 9970, aciona a identificação. Negativo 9970, na apresentação radar aparece que o seu aciona a identificação. Certo, é, tá. Sierra 9, Vitor, confirme a sua ideia para o destino. 276. Da Papapá, Juliette, Zé Romeu, reforço no ponto de espera, pista no 7, altímetro no 0, no 5. 9937 aguarda, devido ao site eixo decolou à frente, mesmo perfil de saída. Aguarda, 9937. Por quantas milhas? 10 milhas. Capturando 7.